Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou a Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir o primeiro laboratório do módulo 2, Agricultura e Mudanças Climáticas. Nele, vamos aprender sobre ameaças e eventos extremos com Marina Hirota e Pablo Borges, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Alan Yuama, da Universidade de Los Lagos, no Chile. Olha, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala dos nossos convidados acessando as imagens das quais eles fazem referência. Nesse caso, vocês poderão acessar o material aqui mesmo no nosso site. Então aproveitem, bom laboratório para vocês! O curso, ele foi pensado para dar alguns conceitos principais sobre mudanças climáticas e efeitos de mudanças climáticas na agricultura, trazer todo esse informativo científico de uma forma palpável e palatável para as pessoas, que não necessariamente são acadêmicas, e através dessas informações, trazer deles também um conhecimento que agregasse e a partir dos quais, né, dos dois conhecimentos científicos e empírico, a gente conseguisse conectar as informações e fazer e trazer assim insights que sejam factíveis e aplicáveis para eles no dia a dia, né? Então, a gente pensou em trazer algumas coisas sobre as previsões que existem para o futuro e os impactos na agricultura. E pensamos também em trazer soluções possíveis, formas de financiamento para eles, né? E partindo do princípio fundamental do que efetivamente significa essa mudança climática no nosso dia a dia. Então, o que a gente sente hoje, tem a previsão, né, científica para o futuro, e o que a gente pode fazer com tudo isso? O que se faz com esse conhecimento? Como a gente pode se preparar, se adaptar e eventualmente mitigar esses efeitos? E foi muito, muito legal essa experiência, porque a gente tinha preparado algumas coisas que foram se transformando ao longo do curso. Então, era exatamente nossa proposta, trazer conhecimentos e agregar conhecimentos ao invés de só dar aulas, que partindo do princípio que só a gente conhecia aquilo que era importante, né? Então, as coisas foram se transformando, muitas coisas que a gente tinha preparado acabou que não houve tempo para serem apresentadas. E foi muito, muito, muito, eu acredito, muito mais produtivo, porque a gente foi para uma discussão não planejada, mas que fazia todo sentido naquele momento. Então, para mim, foi um grande aprendizado, e para os meninos também, eu falo por eles porque a gente se falou depois. E trouxe um conhecimento, assim, né? Trouxe uma percepção para nós de que as pessoas estão percebendo as mudanças, elas já estão se adaptando, e todo esse conhecimento é muito importante, né, de ser compartilhado entre pessoas para fortalecer essa rede de interações e entre agricultores de pequeno porte, assim, para que essas adaptações sejam bem-sucedidas e a gente consiga construir novas formas, tanto tecnológicas quanto baseadas em conhecimento tradicional, empírico, para enfrentar essas mudanças que estão por vir. caipiratechlab.silo.org.br